Mike Juliette Romeu, Torre 118-612. 118-612, Agato. Janer 6225, livre aproximação em LF, passando, passa agora a posição pelo, posto localizador. 6225, reportar a LF. Controle Salvador, conduta 3663, sem informação, Juliette. 3663, controle, sem identificação, desça para a nível de voo 060, chegada a bom. Ficou descendo 060 na bom, senhor, 3663. Você pode controlar para decolagem. Para a próxima. Tá Controle autorizaria a Duna, navegação própria para o Passaredo 2223? Passaredo 2223, número 4 na sequência, mantenha a chegada bom. Ok, sim. 79, alterna Galeão, POB de 207, 4 horas e 9 de autonomia. Só não entendi o POB. 207. Via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Visitar com Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, 3179 graus. Juliette Romeu tem livre pouso na cabeceira na 7, o vento é de 170 graus com 8 nós. Livre pouso na 7, dado Romeu. 5. 3 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118-62. 118-62. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6225. Oxa 6225, muito bom dia. Continua a aproximação, aguarda a neutralização para pouso. Informa helicóptero. Em pouso pairado, você vai receber na 7, que não irá interferir com o seu pouso. 7622. 2 mil pés, azul, 9135. Brazilian Air Force 581, não, 3000 feet, mare arrival. 3000 feet, mare arrival. Ultima, just setting 1014, Brazilian Air Force 2581. Canadian 1014. É, passou externo baixado e travado, 6225. 6225 tem livre pouso na 10, o vento é de 960 graus com 8 nós. Livre pouso 910, 6225. Mike Gillette, o meu pouso parado sobre a cabeceira na 7, o vento é de 960 graus com 8 nós. Informe Fokker 100 na final da 10. Juliette Romeu, copiou? Juliette Romeu? Uniforme, Mike, uniforme, passa nível 150, Recife em 12685. 12685, uniforme, Mike, uniforme. 35514, Livra nível 130, Recife 126, decimal 85. Recife 12685, 35514, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom dia. Ponto 581, reduce 2209. Reduce 2209. auxiliares, não tem 5009. Não. Roger, verifying the traffic for minutes and go. Is now 6 miles ahead, turning to the right and not to the new position, leaving 2800 to 2600. Roger, 9 Salvador, Gol no 922, da Juliette. 922, da Gol, aciona identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari, Gol no 922. Identificou 050, Mari, ao 922. Lima Bravo Alfa tem livre decolagem da 10, o vento é de correção. Tem livre decolagem da 107. O vento é de 107, 0 graus com 8 nós. Max Gillette, Romeo Lavata, 55, livre frequência. 79 tem livre decolagem da 10. O vento é de 107, 0 graus com 8 nós. Tá 3179. Decolagem da 10, 3179. Solo, Chinamia 225, liberou. Taxi Alfa, pela Alfa. Minha 225, táxi Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, minha 225. Bravo Alfa, decolou agora o 56, 119.35. 119.35, Bravo Alfa. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Lima, Bravo Alfa. Papa Romeu Lima, Bravo Alfa, bom dia para você. É decolado, transferiu, cruzando a linha do litoral, atingindo meu pés, destino oeste Polares, onde estimou pouso aos 10. Ciente, reposta de zona CTR, Papa Romeu Lima, Bravo Alfa. Botará livrando CTR, Bravo Alfa. Salvador Approach, Brasília Forte, 251. 251, maintain 3000 feet, reduce to 170 knots, report localized. Maintaining 3000, reduce now 170. Controle Salvador, muito bom dia, o Santos 3179, decolou, está na sua escuta. 3179, controle, contato radar na decolagem, prossiga com comando autorizado, vigilante. Azul 9136, 2000 do externo, complete aproximação final ILS, torre 198, decimal 62, azul. 286, obrigado, 4, Azul 936. 581 descend to 2000 feet. Clear a left approach. Report on localized. Descend now 2000, we are clear ILS approach. Report localize. 050 para 4000, passaria 2223. Gente, passaria. Azul 9136 tem livre pouso na 10. O vento é de 90 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, azul 9136. Passaria do 2223, reduz a 200 nós. 200 nós, passaria do 2223. Já está empregando essa velocidade, senhor? Porém, com uma ground speed de 222, para sua informação. Ok, sim. pode prosseguir para 2000, o 2223? 2223, desça. Passando pelo, desça para 3000 pés com 10 no 4. Reporta localizador. 3000, 2223. Hey, Brazilian Air Force 501, you're crossing Duna clear for a last approach, runway 10, tower at 118.6. Tower now, 118.6. Top of the tower, warning Brazilian Air Force 2581, final approach, ILS accurate. Okay, Air Force 2581, continue approach and stand by, runway vacated, altimeter setting 1014. 2363. Oxalé 6312, ao controle, sem identificação, desça 060, chegada a mar. 060, identificou a chegada a mar. Brazilian Air Force 2581, which Abram, where are you going for? VIP Abram. Okay. Azul 9136, no solo ao 01, à direita 1219. 219. Force 2581, check your landing gear, clear land runway 10, wind 160 degrees, 09 knots. Yes, down and lock it, we are here to landing runway 10. Estou 9, azul, 913. Piso 2223, a 3 mm marcador externo, complete a aproximação final ILS, torre em 118, decimal meia dúzia. 118, decimal meia dúzia, obrigado. 2223. E Salvador, bom dia, passarei do 2223. Bom dia, passarei do 2223, continue na aproximação, número 2 para o pouso. Aguarde pista livre, o ajuste no 014. Segue um Embraer 135. Gente, passarei do 2223, já 1,5 mil. Gente. Ajuste a cor, toma número 2, aguarde na pista livre. Gente. Brazilian Air Force 2581, underground at 04, clear on the next right and maintain this frequency. Clear taxi via Alpha and Delta and maintain position on Delta. Okay, maintaining our frequency now via Alpha and then Delta, hold Delta for the O passarelo 2223, pouso autorizado no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Livre pouso no zero, passarelo 2223. Lima Bravo, prossigo. Livra na terminal no momento, estimando pouso ao Zen, contato com o Westmoreland. Lima Bravo, no ar, tráfego livrando a CTR, frequência livre, Lima Bravo. Obrigado, pegar. Ok, aguarde. Dan 3663, controle, vetoração, sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo LOC. Mantenha PRO limitado pelo LOC, 3663, mantenha 4000. Firma reduza para 1809. Já reduzindo, 3663. Bono 922, DS2000, livre LS, reporte ao localizador. 2000, está autorizado o procedimento, chama localizador, 922. Passa no 80, TAN 3179. Confere, chame Recife 1288. Recife 288, uma boa. Passarei 2223, solo ao 07, solo agora 1219. 219. Paulo, bom dia, o Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Paulo, passarei 2223. 2223, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2223. Tá volta ao Delta, pronto pra cópia. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 380, via por Whisky 50, BDEV, após November 857, após conforme rota do plano. Subida da El Leda, após BDEV, curva direita após a decolagem. 5174 é o código, 1935 é o controle. S3 desça para 3.000 pés, altíssimo 1014. 3.014, 3.663, mantendo a prova. Firmo. Então, está autorizado o RJ 330 para os 50, 110, depois da 498. Ah, de acordo com o plano da Elleta. Até, e a base de 10, 574 é o transponder 1935, o controle, Tapau até o Delta. Tapau até o Delta, cortejamento correto, me confirma o pátio PLB? Está no pátio da pasta, com 0, 6 da morte, decola da... Afirmativa, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 18-6. 18-6, obrigado. O de voo era irregular. Como é que é a corrida? Oxalé 6312, desce para 3.000, altímetro 1 no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, 6312. Firmo, reduza 2.00 nós, Oxalé. Está mantendo agora 2.00, quer que reduza mais? Ok, 2.00, ciente. O Gol 922, 3.000 do externo, completo LS, torre 1 no 8, decimal 62. 1862, a torre é o 922. Dança 3663, décimo tem 2000 livre, sinal ILS. Inferno 2000-3663. O Chaner 6312, reduz a 1970 mais. 1970-6312. 922, bom dia. Chegue trem, tráfego avistado, pouso autorizado, sinal 10. O vento é 1,70 graus, 1,0 nós. Abaixado, chegada, 922. Belezado, tá 3663. Gente, 5 minutos do marcador externo, completo final LS. Agora tem transferência. Gente, agora. Três milhas e meia do marcador externo, reduz a para a velocidade final de aproximação, torre 118, meia dúzia. 18,6, até já. Xené 6312, décima 100,2000, livre LS, 1014, chame localizador, Xené. Gente, autorizado o ILS, confirmando que está autorizado para 2000 pés? Está autorizado para 2000. Tá aqui mais um pouco, ele tá no brilho médio, só um instante. Ah, tá legal. Ah, agora sim, tá ok, obrigada. Nada. Toma 4. Toma do Bia Monte, 3304. Motor de Salvador, o trip 5217. 5217, o controle, a sem identificação, DC050, o PRO de Bonf. Gente, descida Bonf para 50, trip 5217. Visual, baixado, checado. Gente, está 3663, continue na aproximação. Bonf da Gol a uma milha na cabeceira 10, número 2 para o pouso. Aguarde pista livre, o ajuste 10 no 4. Gente, aguardando, 3663. Onde? Autorizado o início do táxi até a entrada do pátio 3. Chame lá para ingresso do pátio principal. Localizador. 23312, Duna, completo LS, torre 118.62. 118.62. Uno 922, solo ao Uno 3, direita 119 ao solo. Direita 219, 922. Botan 3663, pouso autorizado, na 10, vento 1,70 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 10, 3663. 22, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 922. Agora sim, tá perfeito agora. Ok. Torre Salvador, bom dia, Oxané. 6312. 6312. Continuando a aproximação, aguardando a pista livre. Airbus da TAM, tocando agora cabeceira 10. O ajuste é 10 no 4. Gente, aguarda autorização, 6312. Juliette 061922. Papo Hotel Delta está autorizado, assinamento, chama pro táxi. 3663, solo Zona 5, direito 219, solo ao livrar. Ao livrar 219, até já. Na 6312, pouso autorizado no zero, o vento 170 graus, 10 nós. Inclusive pouso, Chanel 6312. 3663, táxi via Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette pro 4, 3663. Quebec Kilo, chame a torre 198, decimal 16. 219, eu solo. Direito 219, ó. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. CV, tô repórter através de Pituaçu, mantém esse visual 1014 no altímetro. Mike, é convidado. Alfa Índia Gate 3. Alfa Índia 3, 6312. Toca, tá funcionando, pronto, tá no táxi. Gente, o Papo Hotel Delta, chama na táxi aí pra Papo, ingresso da 17. Papa Hotel Delta, confirmando o Pátio Abata, não é isso? Positivo, a gente pode alinhar e dar espaço pro aeronave Brasil entrar. Gente, o Juliette Quebec Kilo mantém a posição. O Juliette Quebec Kilo, após o jato à frente, o feno alinhar, o tráfego vai dar passagem para o senhor prosseguir para Abata, ok? O Papa Hotel Delta autorizado, a linha e manter e dê passagem aí pro. O César na frente.